Porkside. Salve, salve galera, aqui é o Bruno do Rockside.com e na minha aula de economia, o único livro que eu li foi O Doce Veneno do Escorpião. Puta que pariu. Que semestre. Boa noite, aqui é o Luíne. E quanto mais eu estudo economia, menos eu entendo esse negócio. Muito bom. Então vamos lá. Boa noite, Bruno. Boa noite, Luíne, Ramon. Meu nome é Alcimar Chagas. Eu sou economista, professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Prazer muito grande em falar com vocês. E aqui é o Ramon. E até o ano passado eu estava no crisis. E esse ano eu estou no, na crise mesmo. Nossa! A gente falar de jogo, né? Nossa, isso foi horrível. Hoje nós estamos aqui reunidos aqui com a galera para falar de um tema que às vezes a galera evita um pouco, mas hoje nós vamos fazer de um jeito bem descontraído, nós vamos falar sobre a crise econômica do nosso país, né? E nós temos aqui uma presença ilustre, né, do Alcimar, né, Alcimar? Para começar, você podia fazer uma apresentação sua aí para a galera te conhecer melhor? Sim. Boa noite mais uma vez. Meu nome é Alcimar Chagas, eu sou economista e sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Norte Fluminense, né? Universidade Estadual do Norte Fluminense. Eu trabalho no curso de Engenharia de Produção, entretanto pesquiso desenvolvimento econômico. É um tema importante que pensa, na verdade, né? Melhoria para as regiões, especialmente aqui no norte, no Oeste Fluminense, pegando a sua região aí e a nossa região aqui do petróleo, enfim. Temos uma grande preocupação com essa região, ou seja, com as atividades econômicas que são desenvolvidas, né, no sentido de melhorar, pensar a melhoria na vida das pessoas. Excelente, cara. Acho que agora a gente pode começar, né? Sim. Fazendo umas perguntas aí. Quem quer começar aí? Alguém? Não, eu gostaria até de fazer uma observação. Quem quiser ter contato até com esse trabalho do Alcimar aí, que é um grande trabalho, assim, é louvável. Tem um blog dele, que é o Economia Norte Fluminense. Você quer falar um pouco sobre o blog, Alcimar? Sim, no blog a gente tem um trabalho, né, muito próximo com a região norte fluminense e também a noroeste, né, que eu falei anteriormente. No Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, né, os trabalhos desenvolvidos normalmente estão focados na região metropolitana. Então, lá na capital, existem alguns economistas, né, alguns centros de pesquisa que têm preocupação especificamente com a região metropolitana. A região, as regiões mais afastadas, né, elas ficam, na verdade, sem trabalhos, informações econômicas importantes que possibilite, na verdade, políticas públicas, né? Então, eu venho reunindo informações desde 2009 e fazendo análise, cruzando indicadores econômicos e fazendo análise exatamente dessas regiões especificamente, ou aprofundando naturalmente para os municípios, né? Municípios de Santo Antônio de Pádua, São João da Barra, Campos, Itaperuna, tem sempre uma avaliação, né, desses municípios no que diz respeito a trabalho, a movimentação financeira, a atividade industrial, agricultura, pecuária, enfim. Esse trabalho é importante porque nós temos uma grande carência, como eu falei anteriormente, desse tipo de trabalho, e ele ajuda estudantes, ajuda empresários, né? E até mesmo o setor público, que tem uma grande dificuldade, uma grande carência no que diz respeito a diagnósticos. Né? Enfim, esse é o trabalho do blog, que eu acredito que vem ajudando de alguma maneira, né, a esses segmentos. Muito bem, Samar. E só dar uma falada aí pra gente, por que que o Luíne aí falou que a economia é algo complexo, quanto mais ele estuda, menos ele entende, por que que a economia ela aparenta ser algo não muito palatável assim para as pessoas, o que que acontece? Perfeito. Pode parecer bastante complexo, né? Mas na verdade eu acho que a gente pode desmistificar isso, né? Mostrando que a economia, na verdade, ela diz respeito ao nosso dia a dia. Eu sempre digo o seguinte, né? Um país, né, uma região, um município, uma empresa, uma família, guardado naturalmente nas suas dimensões, né, atuam, vamos dizer assim, à luz do seu orçamento, ou seja, das receitas, né, e das despesas, tá certo? E, quer dizer, quando você tem receitas insuficientes, você tem problemas, né? Existe em economia, por exemplo, um princípio importante, né, que diz respeito às necessidades e os recursos para atender essas necessidades. Os recursos, eles são sempre limitados, Ou seja, nós temos muito mais necessidades, né, do que recursos. Nós queremos passear, queremos viajar, queremos carros, queremos um monte de bens e serviços, né? Entretanto, os recursos, eles não dão para tudo isso, não é mesmo? Então, a gente precisa priorizar. Então, isso acontece na nossa casa, acontece na empresa, acontece nos municípios, acontece no Estado, acontece no governo federal. Olha o que está acontecendo agora aí, né? A grande preocupação do governo federal é exatamente equilibrar as contas. Nada mais é do que equilibrar receitas e despesas. Então, quer dizer, a gente pode também colocar essa discussão de uma maneira simples, conforme eu estou colocando para vocês. Mas, assim, piruado aqui, assim, meio que de fora do assunto. O que eu acho complicado na economia, principalmente quando começa a atingir um nível nacional ou mundial, é a quantidade de fatores que começam a influir nos resultados, né? Porque quando é uma questão regional, geralmente os fatores são em menor quantidade, então você consegue entender melhor a causa e o efeito de tudo que está acontecendo. Agora, em um nível global, acredito eu que, além da questão do tempo, né, porque todos os efeitos levam anos para ter Você colheu o resultado, né? Colheu um resultado, exatamente. Você ainda tem a questão, por exemplo, você está comprando da China e vem um cara lá da Europa e faz um negócio, não sei das quantas, aí pô, vai uma série de fatores diferentes influindo na questão. E isso complica um bocado. Não, sim, é verdade. Quando eu falei esse exemplo muito simples, né? Mas na verdade, vamos colocar um sistema econômico, né? Ele se compõe, né, das famílias, dos consumidores, todos nós, né? As empresas, né? O governo, né? E o resto do mundo. Ou seja, numa economia aberta, aí entra no que você comentou. Quer dizer, nós temos relações com o exterior. Por exemplo, nós viajamos para o exterior, mandamos dinheiro para fora, para parentes, recebemos dinheiro de parentes, podemos ser sócios de empresas que atuam no exterior, recebemos, né, dividendos. As empresas que funcionam aqui têm sócio no exterior, transferem recursos, entendeu? Então, nós exportamos o que nós produzimos aqui para o exterior, quer dizer, nós importamos o que o exterior produz, não é? Existe uma gama de relacionamentos, de relações, naturalmente, que acaba dificultando o entendimento realmente, né? Mas como eu falei anteriormente, guardada a complexidade, né, de cada unidade, a gente chega a necessidade de controlar, na verdade, receitas e despesas na empresa, nas famílias, no governo, etc. E tem, naturalmente, que no caso de um país, da economia de um país, você tem as consequências, né, do desequilíbrio. Por exemplo, quando você tem um desequilíbrio econômico, né, você tem despesas que superam as receitas, aí você tem os reflexos disso. Por exemplo, a inflação é um reflexo. Né? E aí o governo precisa combater a inflação, aí você... isso implica taxa de juros, por exemplo, fluxo de dinheiro, quantidade de dinheiro que você joga na economia ou tira, você entendeu? Então aqui você tem reflexos por conta do desequilíbrio, conforme nós estamos vendo no país hoje, né? Quer dizer, eu poderia dizer rapidamente que o que nós estamos colhendo hoje é irresponsabilidade, resultado da irresponsabilidade do governo, que, por exemplo, abriu mão de tributar empresas lá atrás, né? Deu subsídios para grandes empresas, desonerou a indústria automobilística, ou seja, reduziu a tributação ou eliminou a tributação do setor automobilístico, aquela coisa toda, né? E nós estamos escolhendo, e gastou demais sem se preocupar com a produção, né, incentivar a produção e gerar a receita, né? E hoje nós estamos colhendo um fruto dessa irresponsabilidade, né? Inflação, juros, desemprego, crise política, etc. Ei, mãe, me dá dinheiro! Esse problema da crise, eu vou usar uma ilustração aqui para essa galerinha mais jovem aí. Tem um livro do Hobbit, a maioria da galera que escuta o podcast deve conhecer. Quem não conhece, eu vou dar uma breve explicação. É um dos livros do Tolkien, né, que escreveu O Senhor dos Anéis, é o primeiro livro, inclusive. E ele tem um personagem no livro, que o livro é um livro que foi escrito ele escreveu para os filhos, né? A ideia dele era uma literatura infantil. Só que ele colocou tanta coisa, tanto signo, tanta coisa entre linhas, que é uma obra de arte o livro. E ele tem um personagem que chama Smaug, que é um dragão, que o dragão, ele ataca o reino, pega o tesouro, coloca tudo no ninho dele, né, vamos dizer assim, e a única coisa que ele faz com aquele tesouro é deitar em cima dele. Ele deita e fica adormecido décadas ali, fica tanto tempo em cima do ouro, que o ouro forma uma carapaça, forma uma espécie de colete, né, de metal e tudo. Mas a ilustração que ele usa no personagem do Smaug é do capitalista agressivo, né, que só concentra o capital, que não faz nada com aquele tesouro, que ele só dorme em cima do ouro, ele não faz nada, o dragão. Você acha que tem alguma relação esse conceito de acumular muita riqueza, e se isso tem alguma relação com a nossa região, esse princípio de não tá o dinheiro tá concentrado e não tá indo, fluindo da maneira que deveria? Perfeito. Veja só, quando eu falei anteriormente, né, que o governo ele criou diversos incentivos, né, para grupos específicos, na verdade, o governo não pensou na sociedade como um todo. O governo pensou, na verdade, na manutenção, vamos dizer assim, da sua condição política, né? Manter o status político, aquela condição existente. Então, quer dizer, você concentra algum tipo de situação. No caso do capitalismo em si, da empresa, por exemplo, aliás, o nosso sistema é capitalista. Né? O nosso sistema é capitalista. Por que é capitalista? Porque as operações econômicas, elas são, vamos dizer assim, coordenadas por um mercado, né? E nós vivemos à luz de um sistema democrático, de liberdade, onde temos poder de propriedade, liberdade para decidir o que comprar, o que produzir, como gastar, não é mesmo? Então, esse é o sistema capitalista. Né? A empresa, nesse contexto, por exemplo, né? O que ela faz é visando aumentar a riqueza dos seus acionistas. O governo não produz nada, mas ele quer manter o seu poder político. Então, todas as ações, né, são conduzidas no sentido de manter a sua melhor posição nessa arena competitiva, vamos dizer assim. Nós estamos numa arena competindo em que cada um está cuidando de si. Esse sistema tende a acumular realmente, porque os atores são diferentes. As empresas são diferentes, nós da sociedade, né, consumidores, em economia nós chamamos de famílias, elas são diferentes, têm um poder de renda diferente, poder de capacitação diferenciado, né? Alguns melhoram a sua condição educacional, evolui, outros não conseguem. Nós somos todos diferentes, tá certo? Então, por conta dessas diferenças, o sistema capitalista, né, é coordenado pelo mercado, ele acaba concentrando riqueza naqueles grupos, né, de maior poder competitivo, seja empresa, pessoas, trabalhadores, etc. Isso é um processo que eu diria que natural, porque o sistema é dessa maneira. Entretanto, a existência do governo, né, é para minimizar essa situação. Né? Como esse mercado é imperfeito, possibilitando a concentração de riqueza, os governos, eles deveriam ter um papel proativo no sentido de reduzir essa concentração ou distribuir melhor essa riqueza. Porque os governos têm mecanismo para isso, entendeu? A política fiscal, a política monetária, por exemplo, a saúde, a educação pública, né, são condições fundamentais para inserir as pessoas que estão excluídas, entendeu? Entretanto, por falha do governo, o sistema continua altamente concentrador. Você vê que a escola pública, por exemplo, ela se enfraquece a cada dia, né? As pessoas não têm a possibilidade de avançar intelectualmente, não melhora a sua condição educacional, né? E lá na frente não tem acesso a uma universidade pública, por exemplo, de melhor qualidade e grátis. Então, você observa contradições violentas no sistema capitalista, que poderiam ser minoradas a partir da intervenção do governo, coisa que não acontece ou acontece de forma muito lenta, né? Excelente. Respondeu aí a sua pergunta? Ótimo. Muito bem. Vai lá, Luísa. Não, já que você tocou no assunto, né, da questão do intervencionismo do Estado, eu posso te chamar de você, né? Acho que não tem problema. Claro, claro. Sem dúvida. Assim, é uma coisa que é uma discussão que é muito comum aí, que você vê tanto na academia quanto no Facebook, vamos dizer assim. Área que guardada as suas devidas profundezas no tema, mas... tem, agora com essa quase que uma dicotomia, né? Ou as pessoas são extremamente liberais ou elas são extremamente intervencionistas. Você acha que, no caso... O extremismo tanto de um lado quanto do outro pode piorar a situação, ou algum dos dois você vê uma melhora aí no, digamos assim, adotar uma das medidas, ou muito intervencionista ou totalmente liberal, seria um dos caminhos para poder dar uma melhorada nessa crise que a gente vem experimentando. Eu acho o extremismo terrível, né? É o que eu falei anteriormente. O sistema capitalismo, lutar contra o sistema capitalismo, não vejo sentido, né? O sistema é esse. A gente tem que pensar alternativas, né, de inserção nesse sistema, tá certo? Então, eu acho que os extremos não funcionam. Não funcionam, né? Não funcionam. Então, o governo tem esse papel de observar, vamos dizer assim, as imperfeições do mercado e tentar minorar isso, eliminar essas imperfeições, né? Tá certo? O governo faz isso muito mal, né? Faz mal. Então surge uma outra alternativa, né? Uma outra alternativa seria de uma melhor organização da própria sociedade, né? Isso também é um outro problema. A gente não observa uma facilidade muito grande na sociedade, né? Quando se pensa essa questão da organização. São as entidades, né, representativas, como, por exemplo, sindicatos, associações, né? Pode observar que, assim como aqui na região norte-fluminense, né, essas organizações são frágeis demais, o mesmo acontece na região de vocês, né? Então, eu diria que a questão da concentração hoje, né, ela acontece isso porque a sociedade é muito frágil, né, em termos organizacionais, né? Pode observar que existe um empoderamento muito forte das forças políticas, né? A população é dependente, né, das forças políticas. Tem que inverter essa situação, quer dizer, a sociedade tem que ser empoderada, quer dizer, os políticos tem que ficar numa condição de subordinação à sociedade organizada. Quando a gente chegar nesse ponto, eu acho que as coisas começam a melhorar, né? E aí você vai manter o sistema capitalista, que nós já tivemos uma experiência do outro lado, né? Quer dizer, do setor, ou de um Estado planificador, do comunismo, socialismo, que a gente viu que não funcionou e nem vai funcionar, né? A liberdade, né, é muito importante. Entretanto, não pode ser numa arena concorrencial sem uma rede de proteção. Tem que ter uma rede de proteção. E a rede de proteção, ela vem do governo ou das organizações, né, da própria sociedade. Então, já que o governo hoje, né, a sociedade é frágil, o governo atua também em segundo os seus próprios interesses. Então, a alternativa seria a organização da sociedade para pressionar o governo, agir e melhorar esses estrangulamentos que a gente observa hoje no capitalismo. Perfeito. Muito obrigado. Ei, mãe! Me dá dinheiro! Muito bem, agora saindo um pouco desse macro aí, não que isso não seja importante, a gente vai até retornar a isso, mas eu gostaria de tocar um pouquinho no nosso cotidiano, né? Como a crise ela atinge o nosso cotidiano? Vou citar um exemplo aqui, o nosso maior público aqui, acredito eu que seja o público que gosta de jogos eletrônicos, né? E a gente sofre demais com isso, porque essa crise, né, subiu demais o preço de tudo que está relacionado a esse mercado, principalmente aqui no Brasil. O Brasil hoje ele é um dos maiores consumidores desse mercado no mundo atualmente. Tanto é que hoje você tem dublagem de tudo justamente para atingir esse mercado. Mas a gente percebe, por exemplo, que um console hoje de última geração a gente vê por 300, $400 lá fora, Aí a gente pega e multiplica isso pelo valor que está o dólar em real hoje, e mesmo assim não bate o preço. O preço é muito superior por conta da, abre aspas, crise, que é tão falada. De que forma isso atinge a gente? Como é que acontece esse processo do aumento também nos bens de consumo e não só nos impostos? Perfeito. O primeiro ponto que eu diria, né, seria a questão da dependência tecnológica que nós temos, né, no caso especificamente dos jogos, né, e tecnologia de maneira geral. O nosso país é muito dependente, né, quer dizer, precisaria, né, do incentivo forte do governo. As universidades, né, a pesquisa no país, nos estados, nas regiões, não só no país, né, mas os estados, até os municípios mesmo. Os municípios deveriam ter uma política de incentivo ao desenvolvimento tecnológico. Os jovens, eles são muito inteligentes, né? A gente observa aí na televisão, nos programas de televisão, jovens no ensino médio, né, já desenvolvendo tecnologias importantes, né? Então, é preciso que os orçamentos municipais, regionais, né, destinem uma parte importante para incentivo à inovação, porque nós podemos avançar dessa maneira. Hoje, eu diria que a nossa indústria, de maneira geral no país, né, ela sofre bastante, né? E não avança competitivamente na comparação com o resto do mundo. Então, como nós somos dependentes e nós temos, hoje, vivemos esse desequilíbrio, né? O dólar tende a subir. O dólar subindo, se nós importamos esses produtos, naturalmente nós vamos pagar muito mais caros. Então, nós temos uma situação hoje de desemprego, né? De queda do nível de renda, e um aumento nos preços dessas tecnologias que vem de fora. Uhum. Então, naturalmente, nós estamos sendo empurrados, né, para distante do consumo desses bens. Uhum. Osmar, a gente pode dizer também que isso pode ter um lado aí de um problema cultural no Brasil. Não, não sei se o senhor concorda comigo, mas... Não, é cultural, sim. Enquanto a questão desses bens. Por exemplo, nos filmes, a gente sempre teve aquela coisa, olha, a gente consome filme americano que é bom e o filme brasileiro é ruim, né? Uhum. Hoje, por exemplo, a gente vê na internet muitos fóruns, muitos produtores de jogos também, que eles ficam desestimulados porque também existe esse preconceito por parte do público brasileiro, né? Você tem jogos nos servidores que você pode comprar, que tenha que fizeram parte daquela lei de apoio e incentivo à cultura, né, e tudo mais, mas as pessoas ainda têm essa resistência, né? E quanto ao que o senhor falou aí, isso tem algo a ver com aquela questão do aposto da dependência, né, que inclusive o Fernando Henrique participou enquanto sociólogo para o desenvolvimento dessa teoria, que ele dizia sempre que se investir em educação dentro do Brasil seria a melhor saída, justamente por isso. Porque você começaria a ter essa especialização da sociedade brasileira e, consequentemente, uma maior produção aqui e uma redução da necessidade de se comprar de fora. Você falou, Alcimar, você falou aí um negócio interessante da relação à dependência tecnológica nossa. E eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, que é da sua vivência acadêmica. Eu vou primeiro te falar a minha visão. Para mim, as faculdades aqui do Brasil, especialmente no interior, não estão direcionando estudo. Algumas sim, tem coisa de ponta aqui no Brasil, mas a maioria parece que não direciona a pesquisa científica para os interesses do público e nem para o interesse da iniciativa privada. Você acha isso é o contrário do que acontece, por exemplo, no Vale do Silício, que cresceu porque as universidades todas falaram: vamos trabalhar em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, né? Hoje nós temos aí o centro mundial de tecnologia é o Vale do Silício. Então você acha que as faculdades aqui do interior e do Brasil, inclusive da sua vivência acadêmica, elas estão pecando e isso está tendo algum... Se elas estão ou não pecando e se isso está tendo um resultado, que resultado está tendo isso? Perfeito. Vereador, só para a gente ordenar aqui a discussão, primeiro, é importante a gente reconhecer o seguinte, né? Que os Estados Unidos, a Europa, enfim, eles estão muito à nossa frente, né? No que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico, até mesmo pela sua trajetória histórica, né? Nós estamos bem atrás, né? Entretanto, eu diria que hoje, né, o país tem uma estrutura, né, que se houvesse um esforço de investimento e apoio ao desenvolvimento tecnológico, né, nós poderíamos estar muito mais avançados, como eu falei anteriormente. Eu observo que esse apoio ele é muito frágil ainda, ele é muito frágil. Né? A política, vamos dizer assim, a política nacional é frágil. As políticas regionais e municipais não existem. Né? Então, com isso, nós estamos desperdiçando recursos. Ou seja, eu estou dizendo que nós temos jovens inteligentes que, se houvesse, na verdade, um apoio, esses jovens deslanchariam naturalmente. Como isso não acontece, a gente avança muito lentamente. Em relação à educação em si, né, a orientação da universidade que você colocou, Bruno, eu diria o seguinte, a educação no país ela é muito arcaica ainda. É evidente que tem algumas escolas que destacam, tem uma forma de condução do aprendizado dos estudantes de maneira diferenciada, mas são casos muito pontuais. De maneira geral, a nossa educação ela se apresenta ainda muito frágil, né? Conforme uma brincadeira de algumas pessoas que eu já ouvi, né? O cara faz o primeiro ciclo, né, para o segundo, faz o segundo para o terceiro e o terceiro para nada, né? Porque não existe um direcionamento, essa que é a verdade. Não existe. Aí eu cito, por exemplo, os tigres asiáticos, né? Que em 20 anos, 15 Isso. anos, eles conseguiram uma transformação brutal. A China, por exemplo, né? Você vê que a China, uma parte da China, pelo menos, da Índia, desculpa, uma parte da Índia, pelo menos, né? Tem um desenvolvimento tecnológico que chama a atenção do mundo. Que muita gente até desconhece isso. Acha que a China é representada por aqueles caras que andam com aqueles roupões ali na beira do rio, né? Tem uma parte que é altamente sofisticada. Sim, né? Que parte houve tecnológica. Exatamente. E voltando para o Brasil, você vê, nós temos um núcleo tecnológico de excelência aqui na universidade em Pernambuco. Né? Grupos que saíram, que foram estudar nos Estados Unidos e voltaram e constituíram esse grupo que hoje também é uma referência para o país. Né? Então, eu diria que é necessário repensar a educação. A gente observa alguns esforços, né, pontuais, como eu falei, né, inclusive do próprio Ramon, eu converso muito com ele, tem uma visão muito moderna, trabalha realmente de uma maneira muito eficaz com os estudantes. E quando a gente consegue imprimir essa marca, a gente observa que os estudantes dão uma resposta muito boa. Entendeu? Então, é preciso, na verdade, sensibilizar os governos, né, de que é preciso tratar a educação de maneira diferenciada, porque se a coisa continuar dessa forma, a gente vai se atrasar cada vez mais, né, em relação à tecnologia, né, em relação com os outros países desenvolvidos, não tem jeito. Né? Assim, pegando um pouco do gancho aí, eu estou tentando lembrar agora onde foi a fonte, mas eu li algum artigo falando, eu não vou me lembrar agora, nem estou conseguindo achar aqui, mas falando que é o seguinte, que uma das peças-chave para o desenvolvimento de um país hoje em dia não são mais os recursos naturais e tal, assim, também são, mas É a questão da produção tecnológica, a capacidade de produzir tecnologia e patentear essa tecnologia, hoje em dia quase que tem tanto valor, ou quiçá mais valor do que uma jazida de, sei lá, de ferro ou de carvão, alguma coisa assim. Não sei se isso é verdade, né? Mas eu escutei falar isso aí, às vezes o senhor pode até me confirmar. Não, isso. É verdade. E o nosso atraso vem daí. Você vê que nós estamos dependentes ainda, né? Da exploração de recursos naturais, e essa exploração se dá até a exaustão, né? Você explora, explora, explora, quando acaba você recomeça, vê um outro recurso tal, e você não avança. Quer dizer, nós ganhamos muito dinheiro nos primeiros anos, né, desse século, nos anos 2000, né, até a crise de 2008, ganhamos muito dinheiro exportando commodities, né, porque a China crescia muito e a atividade industrial da China, demandava insumos, né, o minério, fundamentalmente, né, e nós exportamos minério para a China. Né. Então ganhamos muito dinheiro porque os preços estavam muito altos. Petróleo, minério, né? Enfim, com a crise, o mundo encolheu, a economia do mundo encolheu, né? E os preços desabaram e nós sofremos as consequências, né? Nós não conseguimos encontrar alternativa. A mesma coisa em relação ao petróleo aqui na nossa região, que todo mundo acompanha, né? E esses municípios produtores de petróleo, eles estão, desde os anos 2000 também, sentados em cima dos royalties de petróleo. Com a crise que aconteceu da queda do preço de petróleo em 2014, né, esses municípios começaram a amargar dificuldade financeira, hoje estão todos quebrados. Quer dizer, então, essa cultura, né, de atuar em cima dos recursos naturais, né, que você explora até a exaustão, isso é histórico, o Ramon sabe muito bem disso, né? Isso aconteceu com o café, aconteceu com a cana-de-açúcar, né? E agora o minério, agora o petróleo. Né? Então, quer dizer, essa dependência, essa cultura de dependência é terrível e atrasa o país, né, no que diz respeito ao seu desenvolvimento econômico. Você falou aí do negócio interessante da queda do preço do petróleo. Você acha que essa queda do preço do petróleo tem alguma relação com a iniciativa dos Estados Unidos de adotar o uso de formas alternativas, né? Mudar a planta energética, porque eles agora estão usando também álcool, que nem a gente, né? Tá... Você acha que isso teve algum impacto no consumo do petróleo? Porque os Estados Unidos é o maior consumidor, né? Isso. Eu diria que não. O que aconteceu, na verdade, foi a descoberta de formas alternativas de produção do próprio petróleo. Uhum. Como no Brasil, o pré-sal é uma forma, né, não convencional. Né? E lá nos Estados Unidos, o gás de xisto. Né? Eles bombeiam por dentro daquelas rochas. Né? Então, desde 2007... o aumento da oferta de petróleo, especialmente nos Estados Unidos, né? Aliás, Estados Unidos desde antes, né? Uhum. A oferta se deu numa velocidade muito grande, né? E com a crise e o encolhimento da economia mundial, da demanda por esse petróleo, né? Ocorreu um desequilíbrio, muita oferta de petróleo e uma demanda menor. Então os preços desabaram, né? Então nós temos um problema de oferta hoje, né? É que a lei da oferta e da procura. Se tem muita oferta e procura reduzida, os preços caem. Né? Então, isso aconteceu com essas formas chamadas de não convencionais, na África, nos Estados Unidos, no próprio Brasil, que aumentou também, né, a sua produção. Tá certo? Então, com isso, você tem esse desequilíbrio. E quem não tem alternativa, no caso do Brasil, né, que é dependente disso, né, exporta, como a Rússia, que exporta o petróleo, né, Venezuela, esses países, eles ficaram numa situação bastante complicada. Né? Uhum. Eu tinha essa dúvida aí, porque teve um movimento muito grande, né, de adoção de... Eles começaram a investir em tecnologia e produzir álcool, né, da partir do milho. Sim, e eu achei que... Mas eu acho que foi um conjunto, né? Não foi isoladamente apenas, né? esse negócio do programa de biocombustível, né? Mas não, veja só, tipo, realmente nos Estados Unidos, né, o que ficou marcado foi o aumento dessa forma não convencional, que é o gás de xisto, né? Eu vi um documentário sobre isso. Agora, a questão da diversificação, né, da matriz energética, é uma preocupação, né, na Europa, especialmente, a Alemanha, por exemplo, trabalha muito bem isso, né? E existem projetos também nos Estados Unidos e outros países, porque existe uma consciência clara de que petróleo é finito, né? Você vê ontem, eu estava vendo na televisão mesmo, em relação a esse bombeamento nos Estados Unidos, tem uma situação bastante complicada que estão imaginando que é reflexo desse bombeamento. São os terremotos nos Estados Unidos. Eles também estão alegando, acho que, poluição, né, esse problema do gás do xisto, né? Tem um documentário criticando bastante essa... E esses tremores, né? Parece que esses tremores avançaram muito naquela região onde eles estão bombeando para tirar esse gás, entendeu? Uhum. Então, muita coincidência. Houve um aumento enorme de tremores de terra, né? É evidente que um processo tão violento como esse, né, no meio ambiente, vai causar algum reflexo, não tenha dúvida. Com certeza. Ei, mãe! Me dá dinheiro! It begins as a whisper. A promise. The lightest of breezes dances above the death cries of 300 men. Bem, agora voltando ao assunto aqui, retomando a questão da crise, né? Eu estava ouvindo eu ouvi esse podcast tem muito tempo, inclusive é um podcast assim que eu critico bastante, eu nem gosto muito do que é falado nele, mas eu gosto de ouvir justamente para ter esse outro lado da moeda, né? Que é o podcast Café Brasil, o autor do podcast, né? Uma vez ele falou algo que eu achei muito interessante, que inclusive o senhor corroborou uma vez em uma conversa, inclusive no seu blog, que foi a questão da superação da crise a partir dos produtores locais, e não olhar essa crise numa superação macro dessa crise, apenas no âmbito nacional, e que ela seria mais fácil, digamos assim, essa não seria a palavra, mas ela teria uma facilidade maior de se resolver se a gente enxergasse os produtores locais, no caso, seja o produtor de bens materiais ou de startups tecnológicas e tudo mais. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Qual é a ideia? Perfeito. A própria literatura internacional hoje, né, mostra o seguinte, que não dá para ficar também imaginando, né, que as políticas macroeconômicas do governo central, né, elas vão resolver todos os problemas de todas as regiões, né? Ou seja, aquela visão, aquele foco no país, né, não é muito interessante. É preciso ter um foco local. Até porque, se a gente olhar um país, o Brasil, os Estados Unidos, né, Brasil, especialmente, se a gente olhar para o Brasil, as regiões são muito diferentes. Você vê São Paulo, né, que é o carro-chefe, né, da economia do país, né, um estado dinâmico, né, rico. E aí você vai lá no Nordeste e olha o Piauí, né, enfim, outros estados no país, pobres, pequenos, enfim. Quando você olha só para a política do país, você acaba não observando essas diferenças, né? Aliás, a política da Dilma, né, quando ela começa a liberar, ou melhor, a desonerar para as indústrias ganhadoras, essas indústrias estavam onde? Em São Paulo. Então ela transferiu, na verdade, riqueza de todo o país para o estado somente, São Paulo, entendeu? Então, quer dizer, é necessário foco no município, no local, porque os recursos, eles estão distribuídos nos locais. E cada local tem os seus próprios recursos. Tem a sua cultura, tem a sua história, né? E tem as suas vantagens. As vantagens comparativas, chamadas de vantagem comparativa, né? Por exemplo, São João da Barra tem o mar, que permitiu o Porto do Açu, né? Outras cidades vão ter outros, por exemplo, a Pádua tem um recurso natural bonito para turismo, morros, tal, enfim. Cada região tem as suas peculiaridades. Então, essas peculiaridades, essas vantagens comparativas que precisam ser exploradas, entretanto, aí que vem a novidade, exploradas não da forma que nós pensamos hoje, mas exploradas a partir da inserção do conhecimento. É você usar conhecimento para transformar uma vantagem comparativa numa vantagem competitiva, não é? É o que acontece, por exemplo, com o leite lá da Suíça. Hoje eu até coloquei uma postagem lá no Facebook sobre a atividade leiteira na Suíça, né? Então, os números que os caras citam sobre produção leiteira é uma coisa brutal quando você compara com a nossa região. Porque é conhecimento. Tem robô tirando leite de vaca lá, entendeu? É diferente aqui. O cara, ele no meio de um monte de bosta, não sei se esse termo é adequado, ele tá tirando leite ali para você tomar, pô, entendeu? Então, quer dizer, é muito diferente. Então, você precisa entrar com conhecimento nessas vantagens que cada município tem. Aí eu cito, por exemplo, aqui o Espírito Santo, por exemplo. Aqui na Serra do Espírito Santo, Venda Nova do Imigrante combina agricultura com turismo. Então, quer dizer, eles conseguem, né, gerar dinheiro, gera dinheiro que atrai turistas, eles desenvolvem produtos de alto valor agregado, entendeu? E com isso emprega pessoas. Então, independente do que está acontecendo no país, o cara consegue encontrar uma alternativa para ele, entendeu? Mas para isso, a cidade tem que estar, o local tem que ter organização, tá certo? O local tem que usar bem esses recursos, tem que entender que o conhecimento está aí disponível, é importante, entendeu? Tem que pensar na parceria entre os produtores, né? Cooperação. É um outro modelo que se insere junto ao capitalismo e possibilita que algumas regiões avancem. É justamente por isso que eu acho um pouco até... Não é nem para entrar em debate, não. É só uma observação. Eu acho até um pouco perigoso, digamos assim, quando a gente toma essa postura de criticar as universidades pelo ponto de vista ideológico. Porque a questão da ideologia você sempre vai ter na academia. Isso é algo que não tem como fugir. É algo que faz parte da história das universidades e tudo mais. Mas, por exemplo, aqui em Pádua, o senhor falou, o cara lá da pecuária, lá, ele se enfiava no meio de bosta e tirava o leite da vaca. Não é assim mais, por exemplo. Aqui em Pádua, você chega nos pequenos produtores, por exemplo, eu tenho um primo, e ele trabalha tirando leite de vaca lá no sítio e tudo mais, e já tem a máquina, e tem o curso preparatório para isso, e daí você vai buscando quem foi que trouxe. Foi justamente a universidade que está aqui dentro do interior há um tempo, que agora que está começando a ter esse investimento e tudo mais. Então, as universidades do interior, elas são extremamente importantes partindo desse princípio que a cidade ela tem que se desenvolver nesse âmbito tecnológico. Entendeu? Então, a questão ideológica ela vai estar inserida na universidade porque são seres humanos ali dentro estudando, são seres humanos ali dentro escrevendo, mas de alguma forma isso vai trazer benefícios para a sociedade sempre, independente do que está sendo estudado. Seja um benefício social, seja um benefício econômico, seja um benefício de tecnologia, isso a longo ou a curto prazo. No caso aqui de Pádua, as coisas são mais a longo prazo, justamente por a gente não ter essa, como é que eu diria, essa intervenção política de forma que traga esses benefícios de uma forma mais rápida, sabe? Veja só, essa questão cultural ela é fundamental, é importante. Eu sou um cara crítico da postura dos pesquisadores. É evidente, não vamos generalizar, né? Mas, em sua grande maioria, né, o pesquisador aqui no interior, ele parece que não está muito interessado com o seu entorno, entendeu? Eu, por exemplo, tenho uma visão totalmente diferente. Por que eu tenho uma visão diferente? Eu sou daqui, primeiro, e trabalho numa universidade que está localizada aqui. Eu não vivi a minha vida inteira dentro da universidade, né? Eu me formei novo ainda e fui trabalhar, passei no setor industrial, no setor financeiro. Então eu tive uma experiência grande, né, fora da universidade. Então o que eu observo é que a universidade, quer dizer, a universidade somos nós, né, que trabalhamos lá dentro, enfim. Mas muito, a maioria dos pesquisadores, eles estão muito preocupados ainda, né, em atender às exigências do que lhe é imposto, produzir paper, para produzir revistas internacionais, etc. Não estão muito preocupados. Não é acadêmico, né? Não é acadêmico, você o vê. Cara é academicista. Eu vou te dar um exemplo. A universidade foi criada por Darcy Ribeiro com esse objetivo, né? Não só com, evidente que a universidade também não vai ficar focada só no seu entorno, né? Ela não tem só esse objetivo. Mas ela foi, a ideia foi exatamente você interiorizar a universidade, né, de maneira que pudesse ocorrer uma melhor distribuição do conhecimento e o interior se beneficiar. Então você olha, ao contrário do que você falou sobre a questão leiteira de Pádua, aqui em São João da Barra, 38 quilômetros da universidade, que tem um centro de ciências, né, de centro de ciência de produção vegetal, animal, etc., a região está acabada. Você não vê a universidade agindo nessa região. Entendeu? Causando impacto na produção, né? Exatamente. Pelo contrário, você vê um declínio violento dessas atividades com tantos especialistas, né? Então, eu diria que é o que eu falei anteriormente em relação à orientação que nós temos que seguir. No caso da universidade, nós somos avaliados pelo que nós produzimos em termos de publicação. Se eu tenho um projeto junto à comunidade, isso não acaba não valendo nada. Então, quando eu falo de que é preciso ter mudar a cultura, né, até o indivíduo precisa entender também que ele foi financiado, né, pelo próprio governo, e ele hoje é servidor do governo. Então, além de atender essas necessidades, essas exigências quanto à sua trajetória profissional, ele precisa estar sensível também a essas causas, né, de empobrecimento da região, e do que ele pode realmente contribuir. Ele tem que estar sensível a isso, né? Isso não é tão simples assim, não. É bem complicado. Você falou exatamente que é uma crítica que eu ia fazer com relação a essa participação, ou melhor, pouca participação, né? Pouca participação. Dentro da realidade do interior, né, cara? Mas, por exemplo, é até uma mentalidade que a gente precisa mudar, não só dentro da universidade, mas, por exemplo, na sociedade também. As pessoas, elas não têm, por exemplo, a noção de que a universidade não é apenas para os estudantes, para os professores, ou apenas para aquele público erudito, entre aspas. E a própria universidade, ela tem que estar aberta para essa sociedade, né? A universidade, ela é um órgão feito para a sociedade, para beneficiar a sociedade e aberto para a sociedade. E essa visão de que a universidade ela é feita somente pelos pesquisadores que produzem, somente pelos estudantes que tiveram o mérito, entre aspas, né, essa palavra é tão usada hoje, o mérito de estar ali, e parece que a universidade ela é um paraíso, você tem que se esforçar muito para chegar lá. Mas a sociedade ela tem que se conscientizar também, né? Aliás, deve haver uma conscientização até por parte do poder público de que essa universidade, na verdade, ela é para a sociedade. E que a sociedade ela tem participação direta dentro dentro da universidade, né? Mas pela forma com que a educação anda, não parece que é bem isso que o governo quer, né? Enfim. Mas é até uma prática bem simples, assim, você pensar, de certa forma, por exemplo, na universidade você produz conhecimento, né? Você aperfeiçoa o profissional, cria um profissional, aperfeiçoa, produz conhecimento. E pra quê, né? Você tem que pegar isso tudo que está sendo produzido ali e aplicar de alguma forma. Então, você, principalmente as públicas, né? Você cria uma coisa é feito pelo governo, é bancado pelo governo, pelos contribuintes e tal, e aquilo tem que retornar para a sociedade de alguma forma. Tá vendo? A gente chega à conclusão de que todos nós temos culpa nesse processo, né? Quer dizer, a sociedade, a universidade, conforme você colocou, não é? Ela é um órgão governamental, especialmente a pública, né? E quem financia isso é a própria sociedade. Então, primeiro que os professores, a universidade, os diretores, enfim, todos têm que ter essa consciência que é um organismo desse sistema que precisa agir, ter, vamos dizer assim, uma ação, né, importante no processo de transformação. O próprio governo, né, local, ele precisa ter esse entendimento e se aproximar também da universidade, assim como os agentes produtivos, as empresas, né, os organismos de apoio, todos esses organismos da sociedade precisam entender que ou eles cooperam, tá certo, para acontecer, ocorrer o processo de transformação, ou a coisa não avança. É um processo de via dupla, né? De mão dupla, né? Todos precisam. Você vai e volta, você colabora, senão a coisa não avança. E esse avanço depende desse conhecimento. E não é conhecimento, vamos dizer assim, tão sofisticado, é o que já existe. Olha, a gente lá observa coisas antigas, conhecimentos antigos, práticas de gestão. Enfim, tecnologias disponíveis já há 20, 30, 40 anos, né? A gente não consegue fazer com que isso vire negócios, né? Melhore a vida de empresa, da sociedade. Enfim, você tem todo esse arsenal, né, esse potencial guardado lá, sem ajudar, na verdade, aos interessados. Então, por isso que é preciso melhorar o entendimento sobre esse processo, eu diria. Enquanto o governo, as empresas, a sociedade, de maneira geral, não entender isso, a gente só vai se afastando, só vai sendo excluído desse sistema capitalista que é concentrador. Ei, mãe! Me dá dinheiro! Alcimar, agora fazer uma pergunta aqui, voltando para o macro, isso realmente é uma dúvida minha, apesar da gente, a gente acaba lendo muitos autores e acaba percebendo que existem diversos pontos de vista. Um autor, como é algo muito teórico, né, fica muito no campo da teoria, muitos autores falam coisas muito diversas. Muitos autores citam, por exemplo, o caso da crise ser algo cíclico, ou, entre aspas, natural desse sistema. O que, que o senhor pensa sobre isso? Qual é o papel da crise no sistema? Qual é o papel da crise na sociedade? Se é que ela tem algum papel de equilíbrio, ou se é que ela tem algum outro papel econômico, que seja. Olha, é cíclico por um motivo, né? Pensando que o conhecimento evolui, então todo o processo ele é cíclico, ele avança, né? Chega um certo ponto, ele começa a declinar, outro ciclo, né? Recomeça, evolui, é a vida útil, né? A vida útil, a nossa vida útil. Nós nascemos, né? Crescemos, evoluímos, chegamos até aquele ponto, né, máximo de produtividade máxima, começamos a declinar, no meu caso agora, né, a declinar até morrer, não é isso mesmo? Então, a empresa é assim, nós somos assim, todo o sistema ele é assim, tá certo? Considerando que você está gerando novos conhecimentos, ou seja, eu desenvolvo, está aí um celular, não é? Como eu desenvolvi essa tecnologia, entrei no mercado, eu monopolizo o processo. Ganho muito dinheiro, não é mesmo? Protejo isso até um certo ponto. A concorrência observa, desenvolve algo parecido e tal. Daqui a pouco tem dois, três, quatro concorrendo, né? É o momento em que os preços começam a declinar, não é mesmo? Até surgir nova tecnologia, né? O nosso problema de crise, por exemplo, né, não se deu em função disso, tá certo? O nosso problema de crise se deu em função exatamente de, vamos dizer assim, dificuldade dos responsáveis pelas políticas econômicas de entender o que estava acontecendo no mundo, no próprio país, ter ignorado certos princípios, né? Conforme nós já falamos anteriormente, gastaram demais, concederam benefícios, né, sem se preocupar, acharam que a crise internacional de 2008, 2009, 2010 não afetaria o Brasil, entendeu? Houve realmente uma total irresponsabilidade com isso e, evidentemente, os reflexos foram perversos, né? Quer dizer, reflexos como a inflação elevada, tal, até o ponto que entra a questão política, porque era necessário, existia um processo eleitoral, era necessário se manter no poder e as mentiras correram soltas, né? Conforme a gente pode lembrar muito bem no caso da Dilma, que deu desconto de energia elétrica para a população, dizendo que o sistema estava muito bem, que o país estava ótimo, que não existia nenhum problema, né? Os problemas estavam lá fora. E quando ela ganhou a eleição, no outro dia ela disse: olha, tudo brincadeira, tudo que eu falei é mentira, agora aumenta a taxa de energia, enfim, as empresas endividadas, né, do setor, a sociedade teve que bancar, enfim. Então, no nosso caso, foi uma grande responsabilidade que gerou esse quadro terrível. Então, o que acontece? A desconfiança tomou conta do país, né? Quer dizer, os empresários não investiam, tiveram que demitir, né? Porque não investia, não produzia, os consumidores deixaram de comprar porque estavam desempregados, ou porque estavam endividados, ou porque tinha medo de assumir novos compromissos, enfim. Esse descrédito abalou o país como um todo. Então, nós estamos agora num processo, né, que eu diria que parece, com o advento aí do impeachment, né, parece que a sociedade começa a respirar um pouco, né, no que diz respeito a crédito. Ou seja, parece que as coisas podem se acertar, né, lá para frente um pouco mais. E essa confiança vai voltando gradativamente. Né? A confiança vai voltando gradativamente e, com isso, as empresas começam a investir, né? Vai depender naturalmente de algumas políticas que o governo agora vai, né, implementar. Né? Então as empresas precisam voltar a investir para voltar a contratar, para gerar mais dinheiro, as pessoas terem o seu salário garantido, comprar mais, acreditar na política do governo e as coisas melhorarem. Aí a gente tem o fim da crise, do ciclo, né, e o início de um outro ciclo. Tá certo? Então realmente as coisas acontecem ciclicamente, seja por um motivo ou por outro, né? Ô, Silmar, você falando, cara, parece que eu tô vendo, sabe quem falar? O Fernando Henrique, até a voz é parecida. Parece que eu tô vendo o FHC falando, rapaz. Fernando Henrique Cardoso, grande figura. É, muito inteligente, gosto muito de ouvir. Eu só fico um pouco preocupado, né? Que sim, agora o advogado falando, digamos assim. Porque a Dilma ainda não sofreu impeachment, né? Ela tá afastada. Ainda não. Mas dificilmente ela volta. Eu não acredito que ela volte. Mas aí já é uma questão mais política do que jurídica, né? A questão toda agora é uma manobra, sei lá, uns defendem, não é o assunto de hoje aqui, então nem vou entrar nisso daí. Porque senão a gente começa uma discussão aqui que não tem fim. Mas porque tem muita gente falando aí que agora nesses 180 dias o Brasil sai do buraco, né? Tem uma turma aí que tá soltando foguete. Eu também não acredito. Ainda... É. Um dos motivos é esse, que não tem nada certo. Pode ser que tudo melhore agora e de repente tudo volte a ser como estava. Mas demora um pouco. É, você tem razão, demora um pouco. Né? Diz que você que mora aí perto do Ramon, no dia do... É verdade essa história que o pessoal falou que no dia que saiu o resultado lá do Senado, o Ramon gritava na janela com a bandeira do Brasil. É verdade isso aí, né? Rapaz, deixa eu falar que o dia da votação foi o dia que chegou a Uncharted pra mim, você sabe o que eu tava fazendo aqui. Acabando com a sua vida social. Que o Ramon tava gritando e balançando bandeira, um dia mesmo. Assim, teve uma turma que soltou foguete aqui em Pada. Nossa senhora. O quanto do... Parecia jogo de futebol. Por conta do afastamento da Dilma? Por conta do afastamento. O Ramon agora vai. Mas você viu as escolhas feitas aí pelo presidente interino, né, pelo ministro da Fazenda? Animou bastante o mercado financeiro, né? Você viu? Vocês viram? É uma equipe de peso, pessoas altamente competentes, né? Enfim, isso é muito bom, entendeu? Isso dá um ânimo, né? Isso dá um ânimo. E uma coisa que o senhor estava falando também, que é a questão da confiança da população, né? Isso, exatamente. A população já está mais segura de investir e gastar dinheiro. Exatamente. Isso é um ponto fundamental, confiança. O próprio Henrique Meirelles foi na televisão, deu uma entrevista, eu não lembro agora onde que eu vi. Eu acompanho muito, sabe? Mas eu não lembro aonde foi a fonte, mas ele falou que está... Inclusive ele fez uma... Ele quer fazer uma emenda constitucional para dar mais liberdade ao Banco Central. E ele estava valorizando essa iniciativa do governo atual de dar liberdade, né? Isso é importante, né? É importante. E é uma... Quer dizer, essa liberdade é técnica mesmo, né? Quer dizer, com esse grupo que chega ao Banco Central agora, né? E ao Ministério da Fazenda, e à Previdência, eles esperam realmente ter uma políticas importantes, né, no sentido de no médio prazo e melhorando a situação. Não é uma coisa que vai acontecer amanhã, né? Mas é preciso ter credibilidade. Uma coisa interessante também que até o presidente do Meirelles falou, né? Ele já falou diversas vezes, é de que é preciso um bom diagnóstico, que a hora que tiver um bom diagnóstico e sair uma medida... É definitivo, não é para voltar. Olha, como a Dilma, né? Nós temos superávit de 2% do PIB. Aí, dois dias depois, olha, não é superávit de 2% do PIB, não. É um déficit de 2%. Isso quer dizer o seguinte, é de um saldo de 90, 70 milhões, passa a ter um déficit. Um saldo positivo de 70 vira um déficit de 100. Pô, é complicado, né? Ninguém acredita nesse negócio, né? Mostra alguma coisa que está muito errada, né? Exatamente, é preocupante isso. Bom, agora eu queria, já que a gente resolveu falar de política, mas olha só, não tem como não falar, isso já era até um receio do Luinek, mas, por exemplo, eu vejo que uma das estratégias do governo de retomar essa economia é justamente, claro, de forma irresponsável, que a gente viu que o governo estava concedendo esses benefícios tanto às empresas, né, por não taxar as empresas da forma que deveriam ser taxadas, enfim, e concedendo benefícios assim, digamos, não fiscalizados à sociedade, né, como Bolsa Família, Farmácia Popular, a questão dos hospitais públicos, né, as UPAs, a questão do SAMU e tudo mais, que a gente sabe que tem um problema seríssimo de fiscalização, de corrupção. De certa forma, não tomando posição política, mas sim de olhar a sociedade de perto. Eu, por exemplo, trabalho em escolas públicas de Miracema, e a gente que vê essa realidade de perto, a gente fica muito sensibilizado com algumas questões que a gente vê, sabe? E justamente eu acabei de tocar aqui no ponto da saúde, a gente falou da educação e a gente sempre retoma essa questão da saúde, e da educação. E a gente vê que, por exemplo, uma das estratégias desse governo é justamente cortar esses benefícios, tanto da farmácia popular, né, cortar parte do benefício das UPAs e do SAMU. Não quero assim, saber se isso é certo ou errado. Eu quero saber, se o senhor souber me dizer, claro, de que forma isso colabora, tá bem, para esse processo de superação dessa crise. Primeiro, veja só, não precisa ficar preocupado em relação à discussão política, né? Porque a economia ela está totalmente integrada com essa questão política, né? Tanto é que a grande preocupação em relação às próximas medidas, né, é exatamente uma boa cooperação política, né? Vai depender do Congresso. Não faz nada sem o Congresso, né? Então a política está integrada à questão econômica, não dá para separar, né? Pode ter certeza que ele vai ter apoio do Congresso. Senão não adianta. E aí eu acho que eles foram até, vamos dizer assim, agiram estrategicamente, né? Você vê que a assessoria, né, dos ministros, né, são grupos, ou melhor, são indivíduos de alta competência técnica, né? Entretanto, nos ministérios você tem políticos de diversos partidos, né? Tá certo? Isso é interessante, porque te dá margem de aprovação de medidas, né, dessas políticas que são necessárias no Congresso Nacional. Mas veja só, eu não sei se realmente o governo vai cortar esse tipo de coisa. Eu acredito que não. Eu acho que eles estão muito preocupados, né, exatamente em fazer uma boa fiscalização, ter um conhecimento mais pleno de como isso funciona, como esses projetos, esses programas funcionam. Realmente estava muito abandonado, né? Essa coisa funcionava de uma maneira, enfim, jogada. Então, eu tenho a impressão que eles estão muito preocupados em conhecer bem como isso está funcionando para poder eliminar as gorduras, que tem muitas gorduras, não tenha dúvida. Agora, eu não acredito que eles vão acabar com algum tipo de programa social. Eu não acredito. É um tiro no pé, é necessário, entretanto, tem que funcionar bem, né? O que ele acabou de falar era mais ou menos o que eu meio que tinha medo, né, de pender para a questão da política, né? Porque, infelizmente, mas é aquela verdade, não tem como distanciar uma coisa da outra. O ruim é aquela discussão da política, né, vamos dizer assim... Futebolística, né? É uma discussão, vamos dizer assim, mais por... ideal, né? Ideológica. Isso. Aí ela é complicada realmente. Agora uma discussão mais, vamos dizer assim, baseada em fatos. Em fatos, aí não tem, né? Tem pessoas que são apaixonadas, né? Aí acaba complicando. Não, eu tenho observado isso, né? Uma visão muito apaixonada, uma discussão muito apaixonada. Até no Facebook, né? Por exemplo, posições como não liga a Globo. Eu não sei até que ponto isso aí. A culpa é da Globo, né? Não, a gente sabe que não é nada disso, né? Exageros, né? Eu, por exemplo, não sou. Se você me perguntar se eu sou favorável, né, impeachment, eu sinceramente tenho muitas dúvidas em relação a isso. Eu entendo que a postura do governo realmente, né, não foi adequada, né? Essa questão das pedaladas. Do próprio processo eleitoral, eu tenho muitas críticas em relação a isso, eu tenho realmente. Agora, se realmente impeachment ou não, eu teria dúvida em afirmar positivamente ou negativamente. Mas é exatamente isso que o senhor estava falando. A questão toda, quando a gente envolve uma discussão sadia, igual a gente está aqui, Quando você traz um aspecto político, você trabalha não a ideologia, mas as influências que as posturas têm na questão econômica, né, que é o tema hoje. Isso, perfeito. A gente não, toda a questão que eu estava falando, que eu estava com medo, era que realmente pode gerar uma discussão, até depois, né, entre os ouvintes e tal. Pessoal que tem uma turma aí que é meio radical. Mas eu acho que aqui do jeito que tá, não tem nem como polemizar, porque tá bem tranquilo a nossa conversa aqui. Ei, mãe! Me dá dinheiro! então, Samuel, conclui aí, assim, dá um resumão aí sobre essa questão da crise, como é que isso pode ser solucionado, se é que pode ser solucionado a curto ou longo prazo. Suas expectativas também, né? Exato. Veja só, na verdade, eu resgato a discussão, né, dos ciclos, né? Realmente o país viveu anos, alguns anos, né? Aproveitou, vamos dizer assim, os anos 2000 e, até 2010, aproveitou muito bem, né, a conjuntura econômica internacional, né? Um país que focou, vamos dizer assim, a sua economia na exportação de commodities, né, petróleo, minério, enfim, e o mundo vivia uma conjuntura favorável. Nós chegamos a ter saldo, por exemplo, na balança comercial, né, de 40 bilhões de dólares, né? Chegamos em 2005 com saldo negativo, por exemplo, né? Geramos nessa ocasião 2 milhões e meio de emprego. Hoje nós temos saldo negativo de emprego, né? E temos aí quase 11 milhões de desempregados no país, né? Então, quer dizer, o país teve a possibilidade de aproveitar esse primeiro ciclo, né, da economia internacional. Com a crise de 2008, em que a economia mundial passou a ter dificuldades, né, o país primeiro não se preparou para essa crise, né? Não entendeu que essa crise poderia gerar grandes dificuldades no médio prazo, né? Não se preparou, não entendeu, né? E hoje a gente vive realmente uma situação bastante danosa. Conforme eu falei anteriormente, nós temos muitos desempregados, né? Nós temos uma taxa de desemprego em torno de 10%, que é muito alta, né? Nós temos uma retração da riqueza do PIB em torno de 3,8%, né, para esse ano, uma recessão muito forte, né? Isso é problemático. E um processo de desconfiança muito elevado, né, em que as empresas não investem, os consumidores estão endividados, os governos estão endividados. Quer dizer, é uma situação bastante delicada, na verdade, né? A solução não é, vamos dizer assim, essa solução não ocorre rapidamente. Não é uma mágica. Não é uma mágica, exatamente. É preciso que o governo, esse governo que está agora aí interino, né, sinalize com algumas políticas de solução para esses problemas, né, e que a sociedade entenda e acredite, né? Então, só aí a gente vai perceber algumas mudanças, né, de investimentos por parte das empresas, de retração do endividamento do governo, que é muito forte, na verdade, né? E, naturalmente, gradativamente, a economia vai se deslocando positivamente, gerando novos empregos, enfim. Eu acredito que lá para 2017, esse ano, eu não tenho expectativa realmente em relação a melhoras de nada, né? Agora, no ano que vem, se tudo correr bem, se realmente essa confiança voltar, eu acredito que a economia já possa, pelo menos, ter um crescimento aí de 1%, né? E esse problema do desemprego, da inflação, já consiga realmente chegar a um estágio razoável. Agora, temos que ter paciência. Os municípios, né, as cidades, né, que são os espaços em que nós vivemos, trabalhamos, temos o nosso lazer, esses municípios precisam também agir de uma forma proativa, né? Não adianta também ficar só esperando essas políticas macroeconômicas, né? Como falei anteriormente, esses municípios precisam agir. Essas sociedades locais precisam se organizar melhor, de maneira que a gente possa, vamos dizer assim, agilizar o retorno a uma condição razoável. Porque também, se o governo federal acertar, se a sociedade, vamos dizer assim, se esses indicadores, né, melhorarem, né, e se essas localidades não melhorar a sua performance, Eu digo o seguinte, que o país pode ficar bem e essas cidades ficarem mal também. Aliás, conforme a gente pode observar em períodos anteriores. Quando o Brasil estava muito bem, essas cidades estavam como estão hoje. Não é? Não são muito diferentes. Então, olhar o local, trabalhar em função da transformação local, eu acho fundamental. Isso depende do comportamento de todos os habitantes, né? Que devem se organizar e cobrar desses políticos uma nova postura, né? Cobrar desses políticos um maior comprometimento e maior responsabilidade no trato da coisa pública, no gerenciamento dos recursos, dos orçamentos que pertencem a toda a população. E os jovens que estão nos ouvindo têm um papel essencial nesse sentido. Isso, né? Exatamente. Eu acho que a escola, voltamos de novo à escola, essas coisas devem começar na escola. Deve começar na escola. Então esse trabalho, Bruno, que vocês estão fazendo, eu acho importantíssimo, sabe? Levar essa discussão para o jovem, ou melhor, trazer esse jovem para esse tipo de debate, né? Porque eu tenho ficado muito triste com o resultado do Facebook, né? Tem uma hora que dá vontade de chorar, né? É decepção mesmo. É verdade. Eu então, conheço várias pessoas que não usam por isso. Eu uso o Facebook para divulgar o que eu faço no blog, né? Mas a gente não entende, enfim. Mas eu acho que esse tipo de trabalho é importantíssimo, sabe? A gente precisa trazer o jovem para essa discussão. Eu agradeço a vocês, né, essa oportunidade e estarei sempre à disposição. Nossa, foi um prazer dividir essa hora e meia aí com o senhor. Entendi bastante, entendi um pouco mais do que eu não entendi. Legal, mas dá para entender. Foi muito bom, muito bom. Foi muito proveitoso, né? Depois desse magnífico papo que nós tivemos aí com o Dr. Alcimar, que abrilhantou esse nosso podcast com a sua presença, a gente não podia deixar de encerrar sem fazer uma pergunta importante também, porque só o Dr. Alcimar pode responder essa, inclusive. O Ramon, quando vai lá pra sua casa, ele fica disputando o controle remoto pra ver Pokémon, Yu-Yu Hakusho. Eu nem dou confiança a ele, eu deixo ele lá e eu me mando. Não quer nem caminhar, não aguenta nem caminhar, é só com aquele negócio lá. Conta ele, quem? E come muito, não é isso aí? Deixa a cueca pendurada no banheiro. Não, deixa. Não dá descarga, faz xixi no descarga, isso é uma porta que ele não faz. Não. Ah, caramba. Mas é isso aí. É, galera, muito obrigado aí. Acho que a saia justa. Ficou bom, né? Esse encerramento ficou bom. Ótimo. Por isso trabalho.